Se sentir saudade, não se esqueça. Leia as coisas que te escrevi. Sinta como se sentiu na primeira vez que as ouviu. Lembre dos dias que ficamos juntos, todas as palavras que nunca dissemos, todo o tempo que teremos pra nós dois, tão em breve. Certeza da vontade de se ver, se sentar nos contemplando.